Tá louco. Tá louco. Tá todo mundo. Tá todo mundo. Essa fula é só piolho, do tipo venenoso, que busca um jeito outro, disposto a vida dos outros. Escroto, serve de mau exemplo, parece o governo. Promete, no final fica devendo. Cheio de lero, sua moral tá no zero. Tipo 9-0, não confio, não tô cego. Vivi de conversinha que faz pelos pobres. Sujeito snob, não fez papel de homem. Iludiu os mano, roubou até o nome. Não tem vergonha, o maluco é sem vergonha. Movido a... minha companhia sonha. Primeiro errei por confiar, segundo por acreditar. Terceiro tô voltando pra te denunciar. Pouco a pouco vou dar fim na sua paz. Mas não tô louco sem essa de subir o gás. O meu consolo é ver o doido morrer no Braz. Tá todo mundo. É complicado, fique sabendo. Sonho de gravar se torna um pesadelo. Confiei, acreditei, contrato descartei. Pois a palavra de um homem vale mais do que a lei. Errei, paguei caro, fiquei com o nariz e peruca de palhaço. Mas te falo quem é, quem não é salafrário. Quem tá no nosso meio, de olho no dinheiro alheio. Sempre daquele jeito, te grava e dá um gelo. 3 anos, ficamos insanos no freezer, na mão de fulano. De frango que do seu talento vive. É triste saber que tem vários otários iguais esse mano. Mas meu rap é protesto, não dá pra passar um pano. Já não me espanto pagar de bom moço, não passa de tojo, não faz nenhum esforço. Ainda quer moral no jogo santo do pau oco. Tonto, sonso, tá todo mundo louco pra vida dos outros. Tá todo mundo. Uma grande atração que se tem à primeira vista. E o dinheiro, não se tem pista. Eles te falam uma coisa, no contrato é outra fita. Dinheiro, não se tem pista. Até quem grava só rap Armagedon desconfia. Dinheiro, não se tem pista. Querem sua companhia, no final é uma bica. E o dinheiro, não se tem pista. E o dinheiro, não se tem pista. E o dinheiro, não se tem pista.